Notícias da Manchester. No ar o programa Notícias da Manchester, desse dia 12 de outubro de 2012, sexta-feira. As manchetes de hoje. O Globo. Condenação de petistas mostra que Brasil quer responsabilização de políticos, diz Financial Times. O Globo. Condenação de petistas mostra que Brasil quer responsabilização de políticos, diz Financial Times. O Estado de São Paulo. Queda da Selic reduz de novo a remuneração da poupança. O Dia. Acumulada. Mega Sena sorteia prêmio de 35 milhões de reais amanhã. Jornal do Brasil. Eleições em sindicatos serão tema de audiência pública segunda-feira no Senado. Correio Brasiliense. 5 meninos e meninas de até 14 anos morrem diariamente nas vias do país. Notícias da Manchester. Está de volta ao programa Notícias da Manchester, Ademar Santillo. Muito bom dia, Ademar. Bem, hoje é feriado nacional. Esse dia 12 de outubro, ele é em comemoração à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Então hoje é o dia nacional da padroeira do Brasil. Por isso é feriado. E é dia também das crianças. É a data que se comemora em favor da criança. É uma data simbólica representando no calendário brasileiro a homenagem que se faz às crianças. Nesse dia 12 de outubro também, que é considerado o dia da criança. Mas há precisamente uma hora e 30 atrás, o Conselho Mundial que escolhe quem vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz decidiu em Oslo, na Noruega, que o Prêmio Nobel da Paz deste ano de 2012 vai para a União Europeia. O Prêmio Nobel da Paz, ele deve esse nome de Nobel porque um químico sueco que amealhou durante a vida muito dinheiro. Esse químico sueco, Alfred Nobel, ele desde cedo teve interesse em trabalhar em invenções através da química. E ele, acompanhando seu pai, a família de uma forma geral, que mudara-se da Suécia para a Rússia, ele viu o trabalho que o pai fazia com explosivos para abrir minas, principalmente minas de ferro e minas de carvão, lá na Rússia. E essas aberturas eram feitas através de explosivos usando a pólvora. E ele, muito curioso, viu que a nitroglicerina tinha uma potência muito maior do que a pólvora. E através de misturas que ele foi fazendo, ele conseguiu chegar à dinamite, muito mais poderosa do que qualquer arma ou qualquer utilização da pólvora. E através da nitroglicerina, ele criou a dinamite. E logo fez com que a dinamite fosse reconhecida como patente sua, não só na Europa, como também nos Estados Unidos. E graças a isso, esse homem ficou bilionário, muito rico, e não casou-se. Ele não casou, não tinha filho, não tinha descendente nenhum. Quando ele morreu, ele deixou toda a sua riqueza para ser distribuída anualmente em prêmios para aqueles que trabalhavam em busca de solução para o problema da humanidade, na ciência, na arte, na medicina e também na paz. O Prêmio Nobel da Paz, o primeiro, aconteceu em 1901, portanto, há muitos anos atrás, há 111 anos atrás, foi dado o primeiro Prêmio Mundial da Paz. É o mais importante Nobel e recebe em dinheiro, porque a fortuna do homem, ela ficou depositada para esse tipo de trabalho. E o Prêmio Nobel da Paz deste ano foi para a União Europeia. Ela tem colaborado muito com a paz, através, é claro, da unidade. O trabalho mais importante da União Europeia é a união dos 27 países que fazem parte da unidade europeia. Esses países são congregados e quando dá uma dor num deles, dá a dor no corpo todo. Vocês podem prestar atenção que quando tem uma crise na Grécia, toda a Europa se mobiliza para poder ajudar a Grécia. O mesmo está acontecendo agora nesse momento, com a Espanha, com Portugal, com a Itália, que estão também passando por momentos difíceis na sua economia. Mas todos os europeus, de qualquer parte, de qualquer país, ele entra para fazer a colaboração. Na Grécia, se não fosse a União Europeia, a Grécia já tinha se desintegrado. E lá está a União Europeia ajudando na solução e fazendo um trabalho de orientação. É como se fosse uma família mesmo, e uma família unida, onde não há um puxando para um lado e outro puxando para o outro. Quando uma família unida, ela procura ajudar um ao outro para fortalecer o corpo. E com isso, a União Europeia tem prestado um grande serviço pela estabilidade lá naquele continente e, consequentemente, dando para nós que moramos aqui no Brasil a certeza de que a paz está aí. Quando há uma desintegração em qualquer parte desse corpo que é o universo, atinge a nós todos. Então, a União Europeia, pelo trabalho de integração que tem feito, pela solidariedade que há com os mais ricos em relação aos mais pobres, com todos eles sofrendo as consequências um do outro, eles estão verdadeiramente promovendo a paz. Então hoje, agora pela manhã, o Comitê Internacional que trata da questão da distribuição do Prêmio Nobel resolveu premiar a União Europeia com o Prêmio Nobel da Paz desse ano de 2012. Então, uma coisa muito boa, uma coisa importante, é valorizar o trabalho em equipe. É importante valorizar aqueles que têm solidariedade, aqueles que não estão ambiciosos apenas com seus interesses, mas que estão também com interesse voltado para a solução do problema do outro. Tudo nesse mundo é assim. Se há paz entre a família, se as famílias estão satisfeitas, alegres, trabalhando com segurança, não há dúvida que há paz na cidade. Havendo paz na cidade, há paz nos estados. E havendo paz nos estados, há paz também no país como um todo. E assim é no mundo todo. Nós queremos cumprimentar a União Europeia por esse exemplo que dá. Região mais antiga do país, onde a solidariedade impera. De lá saíram as guerras mais tenebrosas que nós tivemos no mundo, principalmente a Segunda Guerra Mundial, que foi um desastre para a humanidade. Mas de lá também sai o exemplo para nós de que a solidariedade, o apoio, o conhecimento e, acima de tudo, a mão estendida a quem está indo para o abismo é também um fator importante para manter a paz no mundo todo. Nossos parabéns à União Europeia pelo exemplo que ela dá no mundo todo de que a solidariedade ainda é a maior força para manter um povo unido e em paz. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog, noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Plantão Policial. Plantão Policial. Márcio Gomes. Bom dia, trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas do plantão da Polícia Civil nas últimas horas em Anápolis. Olha, gente, a ocorrência talvez mais grave registrada de ontem para hoje foi que a prisão de um oficial de justiça foi preso pela polícia por tráfico de armas. Francisco Pajeú foi preso dentro de sua residência com quase 1000 munições e ainda 5 armas, sendo elas 2 carabinas, uma flobé e 2 pistolas, uma calibre 22 e uma outra de fabricação caseira, calibre 38. Segundo informações da polícia, esse homem já respondia a outros crimes na justiça, inclusive o crime de peculato. Ele foi levado até a delegacia, foi cumprido o mandado de busca e apreensão e prisão sem fiança. Ele será encaminhado para a cadeia pública. Nós acompanhamos esse trabalho da Polícia Civil e ouvimos o doutor Álvaro Cássio, delegado regional da Polícia Civil, que deu detalhes das investigações. Olha, o Serviço de Inteligência da Regional já há 4 meses vem fazendo essa investigação e constatou que o oficial de justiça, Francisco, realmente estava comercializando armas e munições nessa cidade. Diante disso, representamos pelo mandato de busca e apreensão e conseguimos cumpri-lo hoje. Porque o Poder Judiciário não compactua com desvio de servidor. De pronto, foi atendido a nossa solicitação e hoje, como eu te disse, nós cumprimos e tivemos êxito apreendendo 1000 munições e 5 armas, 3 armas longas e 2 pistolas. O senhor falou ao oficial de justiça, doutor? O preso? Exatamente. Quem devia preservar a justiça, cumprir a justiça, estava com essa legalidade toda? Pois é, e como eu falei para você, o Poder Judiciário não compactua com desvio de servidor. Por isso, de pronto, foi acatada a nossa representação e hoje nós cumprimos. E o Francisco, embora seja oficial de justiça, já tem algumas passagens também pela polícia. Pelo meu crime? Eu tenho uma tentativa, eu tenho peculato, eu tenho algumas desvios. Até para que eu entenda bem, doutor, essas duas carabinas aqui, elas é de uso permitido ou de uso restrito? Algumas é de uso permitido e uma, aquela pistola é fabricação, embora seja de boa qualidade, é uma fabricação caseira, que também é de uso proibido. Eu estava olhando para ela e até pensava que era um modelo mais antigo, quer dizer que então não é um modelo antigo, ela é feita em casa. É uma pistola de fabricação caseira que calça a munição 38. Agora, aquela outra pistola lá já é uma pistola mesmo, né? Exatamente. Aquela é uma Smith Wesson 22 com 2 tiros. E essas armas, essas balas aqui são para essas mesmas armas que estão aqui ou tem munições diferentes? Não, tem munições diferentes porque o Francisco Pajeú, ele comercializava tanto arma como munições. E no serviço que a Polícia Civil desenvolveu, a equipe constatou também que ele estava repassando essas armas até mesmo para bandidos. Essas armas aqui, então, não era para ele colecionar, não, era para ser vendida mesmo. Ele comercializava quase que diuturnamente arma de fogo nessa cidade. Um trabalho. E com isso, eu estava com certeza fomentando o crime aqui na cidade de Anápolis. Foi um trabalho longo para chegar desse tipo de arma? Porque não é fácil investigar uma casa, né? Foi 4 meses de exaustivas investigação feita pelos policiais civis dessa cidade. Que maconha também ou só droga? Ou só arma? Só as armas e munições. Era um crime grave, né? Aquela arma ali é uma espingarda, doutor? É uma filobé 22. Daquela de um tiro ou de mais tiros? Ela tem vários tiros. Tudo arma pesada, né? Tudo arma perigosa, né? Arma perigosa e que na mão de bandidos fazia um estrago muito grande. Francisco Pajeú. Francisco da GU. Nesse caso está sendo autuado por porte ilegal, posse. Está sendo autuado por posse ilegal de arma de fogo e também por estar com essa grande quantidade de munição que foi apreendida em sua residência. Ele vai ter fiança ou pelos antecedentes? Não. Não. Ele vai ficar preso à disposição do Poder Judiciário. Muito obrigado pela entrevista. Parabéns pelo bom trabalho, doutor Álvaro. A Polícia Civil tem um compromisso com a verdade e com a lei. Está aí o bom trabalho da Polícia Civil. Essas armas retiradas de circulação. E numa outra ação do GENARC também, mais de 7 quilos de maconha também foram retiradas de circulação. Essas foram as principais ocorrências registradas nas últimas horas na área policial em Anápolis. Plantão policial. Notícias da Manchester. Notícias do Brasil. Uma reportagem do jornal Financial Times afirma que os brasileiros estão comemorando a condenação de figuras políticas de grande expressão no caso do Mensalão e que muitos estão cobrando maior responsabilização de seus líderes. Na terça-feira, a maioria dos juízes condenou integrantes do alto escalão do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, como José Dirceu e José Genuíno, por envolvimento no escândalo de compra de apoio político no Congresso Nacional. O STF só definirá as penas dos culpados no fim de todo o processo do Mensalão. Eles poderão pegar de 2 a 12 anos de prisão. Os brasileiros estavam comemorando o que muitos veem como um ponto de virada no Estado de Direito, na segunda maior economia de mercado emergente do mundo, quando a Suprema Corte deu o primeiro veredito de culpado contra um grupo de políticos de alto escalão, escreve o correspondente do jornal em São Paulo, Joe Leahy. Notícias da Manchester. A modificação da duração dos mandatos sindicais e os critérios adotados para as eleições nessas organizações serão debatidos em audiência pública a ser realizada às 9 horas da manhã da próxima segunda-feira, dia 15, pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, CDH. A reunião foi motivada pela apresentação de projeto do senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, que prevê a ampliação do mandato dos dirigentes sindicais dos atuais 3 para 4 anos, com possibilidade de uma reeleição. Mas impede que parentes de titulares de cargos na diretoria de sindicatos possam concorrer nas eleições subsequentes, além de outras mudanças. A intenção de Cunha Lima com o projeto de lei suplementar 252 é atualizar as normas que disciplinam as eleições sindicais e que estão na consolidação das leis do trabalho CLT. A proposição, que começou a tramitar em julho e aguarda relatório do senador Paulo Paim na Comissão de Assuntos Sociais, CAS, está dividindo a opinião dos dirigentes e filiados de várias federações, sindicatos e entidades de classe. A audiência foi requerida por Paim a pedido de sindicalistas. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Cotação do dólar. Bem, o dólar termina a semana em relação ao real com o aumento. Hoje, um dólar comercial está valendo R$ 2,041. Já o dólar paralelo está a R$ 2,19. O dólar turismo, R$ 2,15. Notícias da Manchester. Olha, meus cumprimentos aqui ao David. David sofreu um acidente de moto aí a semana passada, passou por maus bocados. Graças a Deus, os ferimentos foram relativamente leves, mas realmente trazendo complicação aí para o companheiro David. Já está recuperado, trabalhando conosco, alegre como sempre. Parabéns, viu, David? pela sua participação. Ainda mais depois da vitória do Corinthians. O David está me dizendo aqui, olha, eu tinha dois motivos para me alegrar. Primeiro, pela vitória do Corinthians. Segundo, pela derrota do Flamengo e também pela derrota do Palmeiras. Mas eu vou ficar apenas com a alegria do Corinthians ganhar. É isso aí mesmo. Torcer para o dele e deixa os outros fazerem a parte deles. Bom, agora vamos a uma notícia interessante. Você, minha amiga, e você, meu amigo, vocês que estão acompanhando aí, se vocês se lembram daquele caso do assassinato da Poliana, da Poliana Arruda, é uma jovem cheia de vida, uma pessoa extraordinária, uma profissional extremamente gabaritada, ligações aqui permanentes com Anápolis, e estava morando em Goiânia. E ela, em 2009, ela saiu para ministrar uma palestra na Universidade Católica e acabou não chegando ao local e depois descobriram que ela havia sido sequestrada por um bando e apareceu morta, a Poliana. E agora, depois de pegarem os assassinos, ontem foi o julgamento deles. A pena de assassino soma 115 anos. O juiz Wilton Miller Salomão condenou ontem 4 envolvidos no assassinato da publicitária Poliana Arruda, estuprada e morta em 2009. Somadas penas chegam a 115 anos. A maior pena foi dada a Assad de Castro, 45 anos. Foram condenados ainda, pelo mesmo crime da publicitária Poliana Arruda, Marcelo Carvalho, Diango Ferreira e Leandro Garcês. Os 4 estão presos e agora condenados pelo brutal crime que praticaram contra a publicitária Poliana Arruda. E, felizmente, ontem houve o julgamento desses 4 envolvidos e, consequentemente, já estão presos e vão continuar pagando pelo crime nas dependências dos presídios lá em Goiânia e Aparecida de Goiânia. Notícias da Manchester. Olha, uma notícia também interessante e que vê que o crime realmente não compensa. Assalto na casa de jogo carteado. O pessoal estava lá jogando, jogava tranquilamente, lá no setor oeste, em Goiânia, e usava uma casa para essa jogatina de carteado. 4 homens invadiram o local e anunciou esse grupo que era assalto. Após uma confusão, a polícia militar foi acionada e chegou ao local e descobriu que era uma casa de jogo. A polícia não sabia. A suspeita de que o estabelecimento pertença a um delegado de polícia e, vejo os senhores, aliado a quem? A um político influente lá de Goiânia. Então, essa casa só foi descoberta porque ela foi invadida por bandidos mascarados e as pessoas apavoradas recorreram à polícia. A polícia chegou lá e constatou que era uma casa de jogatina. E agora a polícia já está ligeiramente informada que a casa de jogo era comandada por um delegado de polícia e também por um político influente aqui do estado de Goiás. Notícias da Manchester. Bom, e agora nós vamos ao nosso repórter, Geraldo Divino. Ele vai conversar com o doutor Álvaro a respeito de coisas que acontecem em nossa cidade. Geraldo, bom dia. Ademar Santillo, usuários daquela pista que foi feita pela prefeitura no entorno da Matinha Zé Crispim, ali no fundo do terminal rodoviário Josias Braga, eles reclamam que existe ali naquele local umas lixeiras... onde a população coloca os lixos e que a empresa responsável pela coleta daquilo ali tem feito um espaço muito longo. E o pessoal que faz a caminhada ali está sentindo todo o odor que cai ali em cima deles. Só se salva para eles respirarem. O doutor Álvaro Gonçalo, que é o secretário do meio ambiente, dá resposta para esses usuários daquela pista. Bom dia, doutor. Bom dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes. Realmente, o Geraldo, às vezes é alguma coisa assim que acaba escapando e tal, mas nós estaremos verificando aquela pista lá e assim esse problema dessas lixeiras. Inclusive é uma mata assim bastante bonita, né? Uma área que foi ali cercada e preservada pela prefeitura. E recentemente também nós recuperamos todo o sistema de iluminação daquele local. E vamos também então verificar essa reclamação aí desse ouvinte quanto ao recolhimento ou a deficiência, né, desse recolhimento ali naquelas lixeiras. Estaremos verificando isso rapidamente. Moradora do Adriana Parque, residente na rua G, quadra 45, lote 44, liga reclamando da falta de limpeza, muito lixo em toda a extensão da rua. Também a dona Letícia, que reside no Esperança 2, ela reclama também de um terreno enorme que tem, diz que é terreno da prefeitura, que está servindo de depósito de lixo, mato, para criar mosquitos, ratos e animais peçonhentos. Ela reclama, e nós estamos com o doutor Álvaro Gonçalo, que é o secretário do meio ambiente. Doutor Álvaro, a possibilidade de atender esses nossos dois ouvintes que faz solicitação à Secretaria do Meio Ambiente. Bom dia. Bom dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes aí da Rádio Manchester. Existe sim a possibilidade, Geraldo. Isso aí é uma situação assim, bom, é às vezes assim pontual e até assim corriqueira, que é o nosso, faz parte do nosso trabalho aí no dia a dia. Estaremos aí solicitando o nosso pessoal para verificar aí nesses dois locais a ocorrência desses problemas e procurar saná-los na forma mais rápida e eficiente possível. Notícias da Manchester. E você quer participar do programa? Então telefone 3943-9303 e nós estaremos aqui para divulgar a sua manifestação. E se você está nos ouvindo pela internet, pode também usar a internet e entrar em contato conosco através do blog aqui da Rádio Manchester. A sua participação é importante e nós queremos estar aqui ajudando na solução dos problemas e ouvindo também a sua manifestação. E por falar disso, vamos àqueles que telefonaram para 3943-9303 e deixaram a sua mensagem. Vamos lá. Ademar, bom dia. Aqui quem mora é uma moradora, quem fala é uma moradora aqui da Vila Norte. É o seguinte, eu moro aqui perto da escola Alfredo Jacomosi, aqui na Vila Norte. É uma boca, um bueiro, uma boca de louça, sei lá como fala, aberto e ela é funda, bem na esquina da rua 4, com a rua 58. E é o caminho das crianças e para o colégio. Eu gostaria que você pedisse para o prefeito para eles entampar, porque está um perigo e agora vai começar o período chuvoso, é perigoso uma pessoa, uma criança cair lá dentro. Então que o prefeito tem que ver isso. Já tem mais de ano, Ademar. A primeira reclamação que eu fiz foi o ano passado. Já tem mais de ano que está aberto e é fundo. E se caiu uma criança lá, pode até falecer. Obrigada, Ademar. Fala, comunidade. Olha, Ademar, que é a Rainha do Dom Felipe. Eu gostaria de pedir vocês, se vocês pudessem atender um pedido todo aqui do Dom Felipe, porque aqui próximo à fábrica de Quibolas não tem nenhum sinaleiro, nenhum quebra-mola. Então nós aqui do Dom Felipe estamos pedindo vocês que possam ajudar nós para poder eles colocar um quebra-mola aqui entre a Quibolas e a Rua das Laranjeiras, porque tá muito perigoso. Tem carros passando aqui rápido, correndo, criança passando na rua e os carros passam correndo, moto aqui, as motos passam voando, como que não tem nem gente dito. Obrigado. Fala comunidade. Boa tarde, Ademar. Aqui é Maria Lúcia da Santa Maria de Nazaré. Eu quero pedir duas coisas. Uma coisa é uma reclamação, a outra é pedido. Eu quero que venha aqui a limpar o córrego que é em frente à rua José Canela e a ponte que vai para São Carlos, que está toda entupida de galho, de coisa, e não está passando água. Se der uma chuva forte, vai derramar água aqui para tudo que é banda. Está bem assoleado o córrego. A outra coisa que eu quero pedir, porque eu tenho aqui na minha lote aqui, eu tenho 5 filhos e todos 5 é casado. Uma da minha filha conseguiu a casa, minha casa, minha vida. O nome dela está lá, mas ela não sabia, porque ela trabalha e estava grávida. Agora, uma amiga dela foi lá e viu o nome dela lá. Ela foi lá hoje de manhã. A moça não quis nem ouvir ela, porque falando que está lá já tem mais de um ano e ela não sabia, que era obrigação dela saber. Ela esteve lá muitas vezes, nós nunca estávamos lá. Alguém foi lá e viu, falou para ela, correu, foi lá. Mas a moça nem quis ouvir ela e mandou ela embora. Mas eu achei errado, porque a casa está lá e o nome dela está lá. Sendo que o nome dela tem, ela ganhou a casa é dela. O nome dela está lá, ela tem direito à casa. E a moça disse que ela não tem direito algum na casa, porque está lá desde o ano passado e ela não viu. Certo? Então é isso. Muito obrigada por poder me ajudar nisso. Tá? Obrigada, você está sempre me ajudando. Muito obrigada. Fala comunidade. Bom dia, Dona. É o José que mora de novo. Ontem eu falei contigo aí, hoje é diferente o problema, né? É o seguinte, eu estou com um problema na coluna desde domingo, vim aqui no hospital municipal na segunda-feira consultei aqui com o doutor Paulo César Carneiro, cheguei aqui por volta de meio-dia e meio, por uma hora, fui sair daqui 4 horas da tarde, me deram uma injeção Voltaren e ele me passou um comprimido, mas ele na minha coluna ele não olhou. Eu tomei e não resolveu o problema. Hoje eu estou aqui de volta, quinta-feira, estou aqui no hospital municipal aqui. São 10 horas ainda da manhã. Fui no balcão de informação, não tem ortopedista. Estou com minha coluna travada aqui dentro do hospital, não tem ortopedista. Então não tem sentido clínico para passar pelo menos uma injeção para encontrar na farmácia, porque não tem. Isso aqui tá, é uma vergonha, isso aqui, da nossa filha, que de alguém para tomar uma providência aqui, quinta-feira, 10, não é 10 horas da manhã, não tem ortopedista, a gente tem que sair daqui, eu não tô nem podendo dirigir, eu não tô podendo, agora eu vou ter que sair daqui, embora pra casa, perder meu dia de serviço, o hospital não vai pagar meu dia de serviço, e isso é uma vergonha, assim, cobra aí depois pra nós ir, né, mas, pelo amor de Deus, só você pra ajudar nós ir, então, isso aqui não é hospital municipal, assim, isso aqui não é hospital, isso é um matador, obrigado, meu irmão. Bom dia, você, meu amigo, bom dia, você, minha amiga. Vocês que acompanham, vocês que telefonam, muito obrigado pela audiência de vocês. Olha, moradora lá da Vila Norte, ali próximo ao Recanto do Sol, ela fala lá que próximo à escola Alfredo Jacomós, na rua 4, esquina com a 58, há um enorme buraco lá de uma obra pública e que pode causar um acidente. Já está lá aberto há muito tempo, segundo ela, e é o local por onde transitam as crianças que vão do bairro para a escola municipal. E nós vamos levar diretamente ao setor da prefeitura mais uma vez essa reclamação, já que ela diz que já fez essa reclamação o ano passado também. A Rayane, lá do Dom Felipe, pede um quebra-mola lá na Rua das Laranjeiras, lá na região do Dom Felipe. Diz que próximo ali ao Dom Felipe. Diz que é uma situação incrível, a quantidade de carros e a velocidade que eles usam. E só um quebra-mola daquele horizontal no asfalto seria capaz de evitar. Vamos levar a CMTT. A Maria Lúcia fala da necessidade da limpeza lá do córrego das Antas, próximo à passagem que vai para o São Carlos, ali na Santa Maria de Nazaré. Ela está dizendo que realmente a boca de lobo está entupida e que, consequentemente, a hora que a chuva vier, a água vai armazenar, porque não tem como correr normalmente pela manilha e vai alagar a região toda. E com relação à questão que ela fala da casa lá, minha casa, minha vida, a gente vai ver o que é que pode levar à frente essa solicitação. Viu, dona Maria? Vamos ver como é que é a parte legal disso, para a gente ajudar a senhora. E o José fala mais uma vez da reclamação do atendimento no hospital. Olha, outro dia o médico responsável pelo Conselho Regional de Medicina, ele disse o seguinte: o problema do médico é atender bem aquilo que chega às suas mãos e atender até onde há o limite do contrato ou da sua força física para o trabalho. Agora, o problema de acabar com a quantidade de gente na fila é do administrador. Quer dizer, não pode chegar, por exemplo, uma quantidade de 30 pessoas e o médico ter que atender as 30 pessoas se ele não tem condição humana para isso. Então, o que tem que fazer? Que ele atenda 5, mas que atenda bem. Os outros 25, é a prefeitura que tem que ter mais médico para poder resolver. Vê o que aconteceu com o José. Ele recebeu um Voltaren e um comprimido, mandou ir para casa, passou o efeito do analgésico, a dor voltou novamente, ele voltou ao hospital. Quando voltou no outro dia, já não havia mais ortopedista e ele não pôde ser atendido. Voltou para casa e perguntando: saio daqui com dor, sem ser curado, e ainda vou perder o dia, quem é que vai pagar o prejuízo que eu vou ter? E é uma verdade. Então, com isso, a prefeitura tem que equipar a medicina. Ela tem dinheiro, ao invés de gastar dinheiro com comissionado que não presta serviço, contrata médico, contrata serviço médico para atender a população e atender bem, porque depois acaba a clientela acreditando que é o médico que não faz nada. Na verdade, ele está super, super ocupado. Chega lá num dia, tem um ortopedista só no hospital, chega numa 40 que precisa de atendimento médico, ele não tem condição de dar a atenção que deveria dar. Esse médico deveria fazer o que o Conselho Regional de Medicina orienta. Olha, eu aqui vou atender aquilo que eu tenho a condição de atender e atender bem. Eu não vou fazer de conta que estou atendendo, não. Porque depois acaba a corda arrebentando pelo lado dele, quando na verdade essa é uma responsabilidade da administração municipal. Se o médico está supercarregado, que coloque outro, para que o atendimento seja bom para todo mundo. Se no final o médico acaba não prestando o serviço que deveria prestar e o paciente sai de lá devidamente irritado com o médico, quando a irritação tem que ser com o administrador, com aquele que contrata e que não está contratando médico em quantidade para atender a demanda que tem no hospital municipal e na área da saúde municipal de uma forma geral. Estamos encerrando o programa Notícias da Manchester desta sexta-feira. Obrigado, Ademar Santillo, pelos seus comentários. Obrigado, Edmar Correia e David, pelos trabalhos técnicos. Obrigado a você, ouvinte, pela sua audiência. Tá chegando a Manhã Colorida com Jojo Maravilha. Bom dia, Jojo. Bom dia, Roger. Bom descanso para você, meu amigo. Agora 8 horas e 8 minutos. Vai começar mais um grande programa que leva a marca Manchester FM. Hoje é sexta-feira, dia 12 de outubro de 2012. Dia da Criança e dia da homenagem que fazemos